Um isqueiro, um cachimbo e uma pedra. O menino acendeu. Lá se vai sua inocência, delinquência agora o dominou. Amigo, eu não acreditei. Ao te ver assim, você é só mais um dos muitos que morrem em vão, pensando ser ladrão, com um tiro no coração. Volta e lembra da nossa infância. Lembra de Deus, um pacto sagrado que você e eu juramos. Não para, menino, não pensa, amigo, que cresceu e se esqueceu de Deus. O pacto foi quebrado, eu vi o moleque bem louco, ligado, maluco, se pá. Ele já não pensa, suas ideias já não constam, seus amigos se afastam. Ele não sorri. Se os dois te chamarem, não vá, resgata sua vida, sai fora. Não num caminho triste, não vá, não vá. Que tal se falarmos de Deus, que não deve ser esquecido? A verdade, o motivo, a razão pelo qual estamos vivos. Não vire, não dê as costas, não baixe a sua cabeça. Agindo desta forma, mostrará sua fraqueza. Um dominado, viciado, escravo da droga. Entrou de embalo, vacilou pensando que era moda. Talvez um dia tenha sido, hoje é obsessão. O maluco viaja naquela overdose até estourar a veia do teu coração. Procuro a solução, eu quero é sobreviver. Eu também quero queimar uma guiba, cheirar uma coca, não consigo me conter. Você se lembra quando me dizia: cuida da sua vida e vê se deixa minha. Vida? Que vida é essa, irmão? Vida de cão, vira lata, caminha sozinho na noite aqui, sem dono na escuridão. Correndo atrás de pó, fugindo do cleque, pá. Você se causa dó, mas não quer se tocar. Que a noite está te acabando e sua vida só começou. Te ofereceram a morte, você abraçou. Se esqueceu do nome de Deus, contrariou seus princípios. Pra você cair no abismo não foi nada difícil. Se atolou, se afogou no beco sujo do vício. Endividado até o pescoço, não pagou desde o início. Mistura farinha, maconha, pedrinha, o estômago entoja. Seus olhos se afundam com a sua copa. E lembra da nossa infância. Lembra de Deus, um pacto sagrado que você e eu juramos. E se esqueceu de Deus. O pacto foi quebrado, eu vi o moleque bem louco, ligado, maluco, se pá. Ele já não pensa, suas ideias já não constam, seus amigos se afastam. Ele não sorri. Se os dois te chamarem, não vá, resgata sua vida, sai fora. Não num caminho triste, não vá. Participar das suas ilusões, entrar na sua mente. e poder te salvar, te resgatar pro mundo real novamente. A sua mãe está tão triste, mas tão triste com a sua pessoa, que ela prefere morrer ao invés de ver seu filho assim desse jeito. Para um momento e pensa, tá bom? Em Deus, pelo amor de Deus.